Não. Espera ela mandar um oi pra nós aí. Diz pra ela gritar. Grita um oi aí. Espera aí. Agora. Oi. Oi. Oi. Eu te falei que esse negócio capta longe. Olha que ela tá lá no banheiro, hein? Eita, ainda bem que não capta tão longe. É besta. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E voltando até 1998 aqui comigo, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, beleza? Na verdade, eu não voltei, eu só troquei de ano, né? Porque eu já tava lá em 97. Na verdade, era 2007, mas tudo bem. Não, tá vendo? Eu já tinha voltado mais, ó. Junto aqui conosco, ele, Neilson Lopes. Você já parou pra pensar que em 98 nós tínhamos três gerações de videogame, cara? Nós estávamos no final da geração dos 16-bits, na metade da geração 32 e no começo da 128. Que geração maluca, cara. Caraca. Ano louco, hein? Porra! Olha só. Também aqui, Flávio Azevedo. Fala, galera. E completando, Nilson, você já parou pra pensar que 98 foi há 20 anos atrás, cara? Cara, nasceu até um cabelo branco agora, com só de falar isso. É. Em ano, e nada melhor do que lembrar, né? Em ano de Copa e mais diretamente no meio da Copa, no iníciozinho da Copa. Aliás, o Brasil ontem ganhou de 4-0. Quanto é que o Brasil ganhou ontem, ô Nilson? Rapaz, não lembro, cara. Como assim que não lembra? Tá, tu bom. Acha que foi 3, né? Foi 3? 3-0? Tu acha que foi 3? Foi. Olha 3. Aí. Flávio, quanto é que foi, Flávio? Foi 3-1, Brasil. 3-1? Caraca, cada um viu um jogo diferente e os resultados são diferentes. Bom, chega disso, vamos lá. Agora é a hora dele, Ricardo Spider. E aí, pessoal, o esquema é o seguinte, vocês estão aí falando de Copa e eu lembro aí que foi um mês, que é o mês dos namorados. Então, pra você que tá aí na expectativa de falar com aquela mulher, com aquela moça, pra ver se o troço vai dar esquema, o esquema é o seguinte, crie coragem, porque ela só tá esperando a sua atitude pra dizer não. Mas é o maldito mesmo. Caraca, juro que eu acreditei que era uma mensagem motivacional, juro. Caraca, mano. Mas ela é motivacional, ela é. Ela é. Aonde? Cara, o não é garantido, entendeu? Qualquer coisa que vir fora isso é lucro. Qualquer um vai e já cara não é garantido. O cara levou tanto da vida que não existe sim no vocabulário dele. É não e nunca. Eu adorei essa iniciativa do Spider de falar dos dias dos namorados, cara, porque... Esse dia dos namorados que passou, eu surpreendi minha namorada, rapaz, vocês não fazem ideia. Eu apresentei a minha esposa pra ela. Eu vi essa vindo de carro de mensagem, cheio de balão, assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, pessoal, como vocês já sabem aí pelos posts, pela arte do cast, né? Hoje nós vamos falar dos grandes games de 1998. Eu acho que para a história dos videogames é o ano mais fantástico de todos, assim, de tantos jogos legais que saíram naquele ano. Um ano, assim, icônico na história dos videogames. Porém, antes, vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Galerinha, se você é lá aquele tipo de pessoa que se aventurou em 1998 pelo mundo dos joguinhos, acompanhou os lançamentos, fez tudo ali bonitinho, compartilha isso com a gente, manda seu feedback, seus comentários, deixa lá no facebook.com/machinecast ou então no nosso grupo facebook.com/groups/machinecast. Se você quer comentar rapidamente quais os jogos que você jogou em 98, fazer aquela listinha, você pode marcar a gente lá no seu Twitch, lá no Twitter. O nosso perfil lá é o @machine_cast. Agora, compartilha mesmo com a gente a sua experiência de jogo, faz um post legal, faz um check-in bacana, marca a gente, marca o link do cast lá na Alvanista, ajuda a gente lá também. O nosso perfil é o @machinecast, e lá é a rede social de games, então nada mais propício do que fazer isso. Então, se você quiser lá ser um sobrevivente de apocalipse zumbi, se refugiar com a gente no nosso grupo do Telegram, ou se você quiser fazer parte da família Zeldinha em HD, você pode se juntar ao nosso grupinho do Telegram. É só você se clicar aí no link que vai estar na descrição. Certo, pessoas, já se você quer aí ajudar o MachineCast a divulgar a palavra, por favor, ajude a gente, indique aí o cast para alguém que você gosta. E se você quer usar oportunidades do dia a dia aí para conseguir indicar o MachineCast, eu sugiro você que anda de ônibus aí, indica aí pro vendedor, que aquele que entra no ônibus, com o ônibus tá tudo cheio e quer vender tudo, até a mãe, se duvidar. Então, se ele aparecer vendendo aí alguma coisa, você fala para ele, olha, tem nada pra comprar, não quero, mas eu posso te indicar aqui uma Machinecast, daí você vai ouvindo e vendendo e tudo mais, pelo menos você vai se divertir, entendeu? Então, é isso aí. Aproveitando, não esqueçam de comentar os episódios, pessoal. Comentem lá que a gente quer ouvir feedback, a gente precisa ouvir os feedbacks pra saber se vocês estão gostando, se não estão gostando. Queremos sugestões, comentários, então gasta aí uns 5 minutos e comenta lá. É isso aí. Certo, pessoal. Então, dito isso, vamos aí nos preparar para voltar e falar dos joguinhos, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, então voltamos aqui, vamos começar a falar dos nossos joguinhos de 1998, né? Mas antes nós vamos separar aqui uns minutinhos para comentar sobre os gameinhos hoje em dia. Eu acho que todo mundo concorda que um dos grandes ícones de 1998 foi Resident Evil 2, né? Foi um marco e até hoje é um dos games prediletos da franquia da Capcom. E nessa semana da gravação, inclusive na semana que nós estamos gravando, foi a semana da E3. E saiu a data de lançamento, junto com alguns vídeos, né? A data de lançamento do remake de Resident Evil 2. E inclusive eu e Nilson aí andamos conversando algumas coisas sobre o game. O Nilson ficou um pouco insatisfeito por saber que a câmera do jogo vai ser sobre o ombro, igual aos novos, a partir do 4 ali. Parece que já falaram que isso é uma opção. Não, a princípio não. É a jogabilidade oficial do jogo é essa. A opção isso. Talvez seja com a câmera parada. Talvez tenha. Não talvez, é confirmado. Talvez. Aí o Nilson falou que aí quer ver um gameplay pra ver, coisa e tal, enfim. E eu fiquei, assim, um pouco chateado, porque é uma coisa que a gente já queria há muito tempo. Pô, são 20 anos do joguinho, né, e eu acho que 6 anos depois eles fizeram um remake do 1. 6 anos depois do lançamento do 1, eles fizeram um remake do 1. E passou 20 anos e eles não fizeram... 20 anos eles não tinham feito um do 2 ainda, que era o mais aclamado, assim, pela massa, pelos fãs da saga, né, da franquia Resident Evil, né? E aí o Nilson comentou algumas coisas que o cara carrega lanterna, uma escuridão. E, Nilson, eu vou te dizer que eu tendo a concordar contigo, cara, ele me pareceu muito diferente do que era, né, o Resident Evil 2 mesmo. Um dos motivos é o seguinte: Resident Evil 2, ele já era um jogo com um pouco mais de ação. A ação mesmo, Resident Evil, começou no 2. né? E esse parece muito, muito, muito Silent Hill. Mais do que o 7 até. Esse negócio não, de andar com a lanterninha. Inclusive, eles colocaram o próprio produtor do jogo, falou que reaproveitou grandes, botou muita coisa do Resident Evil 7 no remake. Sim. Do 2, coisa que não tem nada a ver. É uma das coisas que eu não gostei, essa escuridão toda, entendeu? Sim. Cara, não é ruim, não tô falando que é ruim. Não. Não é ruim, só que, cara, não tem... Não tem nada a ver, cara, com o estilo do Resident Evil 2. Nem o Resident Evil 1 é daquele jeito, cara. Não, exatamente. Mas aí, eu acho que tem o seguinte, tem o jogo que nós conhecemos... Não, Edu, eu sabia que você ia falar isso, cara. Você... E tem a ideia que o cara teve quando ele quis fazer o jogo, mas a capacidade do console e da programação pra poder fazer. Mas aí que tá, Edu. Olha só, o remake do 1 é tudo isso que você tá falando e é o Resident Evil 1. E é tudo melhor. Tudo melhor. Ele é o Resident Evil 1 melhorado mesmo. Ele é exatamente igual ao 1. Jogabilidade... dificuldade, coisa e tal, ele é exatamente igual ao 1, só que melhorado. Botaram um monte de inovação, armas secundárias. Coisas, mas a essência mesmo que ficou... não tiveram. Só que o 2, você não sente que você tá jogando Resident Evil 2, você sente que tá jogando um Resident Evil 4 com um climão de Alone in the Dark e Silent Hill 1, cara. Sim, bem mas, isso mesmo. Bicho, aí teve gente que aceitou. Eu não tô falando que o jogo é ruim. Eu vi vários gameplay. Não é ruim. O jogo tá massa. Graficamente é um dos mais Resident mais bonito que eu já vi, cara. Sim. Só que, cara, não tá aparecendo Resident Evil, cara. Resident Evil 2, cara. Cara, a gente vai ter que aceitar ele como uma releitura do Resident Evil 2. Muito mais do que um remake. Cara, e eu vou falar que eu gostei justamente de ser dessa forma, cara. Porque na época que eu jogava, assim, tudo, eu já imaginava que o climão era mais sombrio, mais dark. Edu, mas nem o primeiro é assim, Edu. Nem o primeiro é assim, cara. Como é que você vai desvirtuar uma coisa que não existe nenhum? E nenhum Resident Evil? Não sei, velho. Eu acho que ficou legal, velho. Ficou o que eu... Quando eu joguei, ficou o que eu queria que você tivesse, saca? Que mentira, Edu. Mentira, porque tu já achava um fodido, difícil e coisa e tal. O 2 é muito mais fácil que o 1. Mas tu jogou bem mais o 2 do que o 1 por causa disso. E agora esse tu não vai nem chegar perto. Cara, eu não digo eu tô dizendo essas questões que Nilson falou, do jogo ser mais escuro, ter a lanterna, saca? É isso que eu falo, que na época do jogo eu já sentia esse clima mais sombrio, mas aí mais dark, mais escurão, saca? No 2, no 2. Não, mas aí não é Resident Evil, aí você quer jogar um jogo assim, você joga Alone in the Dark, joga Silent Hill 1, que é totalmente escurão e tem lanterna. Eu não tenho dúvidas que o jogo vai ser muito bom. Não tô falando isso. Eu vou considerar que ele é uma releitura, né? Eu acho assim... Eu acho assim, eles perderam. Se o Resident Evil 7 fosse igual desse jeito que eles estavam fazendo aí do 2, ia ser o melhor Resident Evil dos atual ia ser o melhor, melhor até do que o 4. Sim. Agora, como botaram como Resident Remake, aí eu falei, pô, não tá aparecendo Resident 2, cara. Simplesmente não tá. Vai pegar a gente pela nostalgia das referências, né? Das coisas, dos personagens, das situações, que provavelmente vai ser tudo igual. A jogabilidade vai ser diferente, as situações, talvez algumas coisas vão ser muito diferentes, mas eu acho que a ambientação do jogo é o que vai tornar ele muito diferente do 2. Mas... Sim, porque... Não, se tiver alguma coisa lá pra acender aquelas luzes, tudo, velho. Beleza, aí sim. É. Mas, pô, você... Escuridão do caramba, você não vê nada, velho. Vai jogar com o brilho de 100 na televisão. Mas aí... Eu acho que é só aquele comecinho, sabe? Exatamente, eu ia dizer isso agora. De repente, né, cara, pega a gente do começo, né? Fica na cidade, tudo guardado. Eu estou andando na cidade detonada, velho. Eu não sei, escura e tal. Eu não sei se vocês viram, eu consegui assistir uma demo que os produtores estavam jogando no Twitch. Sim, a gente viu isso. E eles jogaram do começo até o fim. A demo é mais de 30 minutos de você jogando. Aham. Só que eles não exploraram muita coisa, não. Eles jogaram uns 30 minutos de gameplay. E pelo que eu vi, é um baita jogo. Só que, cara, eu repito. Não tem nada a ver. Assim, algumas coisas ali lembra, só que a jogabilidade, a ambientação, o clima que ele passa, pô, parece que eu tô jogando Alone in the Dark, cara. Parece que Alone in the Dark com zumbi. Vamos esperar. Eu tinha também um pouco de reiterismo com Resident Evil 7, né? A respeito, principalmente dessa mudança. Que a gente já passou outras vezes, nós passamos aí pro 4, passamos pro 5, pro 6, é um pouco diferente. Mas aí o 7 é só uma questão de ponto de vista. Quem joga o jogo e termina o jogo entende que realmente é um Resident Evil, né? Então é muito reiterismo. Vamos esperar e vamos ver o que vai dar. Tomara que nos agradem a todos, né? Esperamos que seja bem diferente do que a gente tá vendo aí nesses poucos minutos de demo que tivemos aí. E vamos lá, gente. Vem o remake do 3. Vamos partir. E vem o 3, exatamente. É. Vamos partir? Bora. Bom, então vamos aqui começar agora a falar mesmo dos nossos queridos joguinhos lá de 1998. Lembrando que os jogos já mencionados em casts anteriores vão ficar fora da lista. Jogos que possivelmente vão ter seu cast próprio ou uma lista dos fodões vão ficar de fora. Então, se aquele joguinho que você gosta demais, ou ele é demais só pra ti, ou ele é muito ruim, né? Ou ele vai estar numa dessas listas. Aí você vai ficar sem saber. Vai ter que acompanhar o cast toda semana pra saber. E nada melhor do que começar um cast de lista do que aquele sorteio honesto, né? Que todo Certeza. Mundo gosta. Né? Eu queria que só uma vez fosse honesto esse negócio. Não, é só uma, né? Que o resto... Olha aí. Puta que pariu. Porra, brincadeira, hein, gente? Porra, vamos lá. Vamos fazer o sorteio aqui. Opa! Puta merda, olha só. Saiu eu primeiro! Quem diria, gente? Nunca aconteceu isso. Se vocês estivessem em vídeo agora, vocês iam ver minha cara de surpresa. Como sempre, né? Como sempre. Tô aqui boquiaberto. Bom, então eu vou começar aí com o meu primeiro joguinho. Infelizmente, eu acho que Neilson não vai gostar. Fazer o quê? Talvez não goste. Sinceramente, não tenho certeza. Mas eu vou pagar pra ver. Lá vem. O meu jogo de 1998, que eu joguei demais, joguei muito, muito, muito, muito, muito, muito mesmo, assim, joguei várias e várias vezes, é Parasite Eve. Jogou, Nilson? Eu vi um amigo meu jogando do começo até o fim. Uhum. E aí? Eu acho um bom jogo, só que aquele climão de RPG dele que estraga. Assim, o 2 eu acho melhor porque ele ficou mais survival horror que o primeiro, mas o primeiro é um baita jogo, eu tenho que dar o braço a torcer, por mais que tenha essas paradas de... Como é que fala? Esses elementos de RPG, tipo, sim, cada um tem que esperar uma barra encher pra depois um atacar. Esse negócio de RPG que eu realmente não curto. Uh-huh. Eles mudaram aquela questão da pessoa poder se mexer e coisa e tal. Mas graficamente, história, É, graficamente, história, jogo, jogabilidade, jogo é sensacional, cara. É muito bom. Tá no mesmo nível de Resident Evil 2, de Resident Evil 1, cara, entendeu? Sim, eu confesso que eu fiquei muito decepcionado quando eles mudaram pro 2. Mas joguei o 2 também, foda-se. Não, mas o 2 eu achei melhor por causa disso, porque eles tiraram aquela parada de... Sim, sim, ficou mais igual Resident Evil mesmo, sim, né? Sim, é. Mas Parasite Eve 1, pra quem não sabe... Aí, como é que é a história do jogo e coisa e tal, vai continuar sem saber, porque era em japonês, o que eu jogava também não sei. Não, eu sei. Que é um resumo rapidinho, eu te falo. Olha aí. Não, a única coisa que eu sei é que é uma parada viajante do negócio das mitocôndrias. Né? É. Isso. É um joguinho da Square, o que que acontece? É um determinado momento, aí fala sobre evolução, né? As mitocôndrias, elas evoluem a um ponto em que elas detectam que o ser humano é tipo um problema. E elas começam a se revoltar contra os humanos. E aí surge a entidade Eve, que é tipo dominada por essas mitocôndrias. E a primeira coisa que ela quer fazer é tipo detonar com Nova York. E aí tem a Ada, que é tipo imune às mitocôndrias. E é... consegue absorver, usar o poder das mitocôndrias. Caraca, ela é capaz de fazer umas habilidades lá. Eu não lembrava que o nome dela era Ada. Porra. Acho que não é. Aya. Desculpa, é Aya. Aya. Por isso que eu não lembrava. Isso que eu ia falar agora. Pô, Ada? Ada não, pô. Aya. Por isso que eu não lembrava, pô. Né? Eu só lembro que é Aya. Aí ela é meio... Como ela é meio imune, ela faz aquela paradinha, tipo de... Uma foi dominada e usa as mitocôndrias lá pra jogar o poder sendo absorvida por elas. Aí, como é imune, ela usa o poder das mitocôndrias sendo imune por elas, né? Absorve ali pra usar o poder sem ela, ser imune. Ela usa poderes, né? A partir dela... A partir das mitocôndrias também. Então, ela se funde com as paradas e começa a usar poder. Não, mas o negócio que eu queria falar é o seguinte... A Square, ela inventou um nome de estilo de um jogo no Parasite Eve, que foi... nome é... Como é que fala? Cinemática RPG, cara. Isso, porra. Porra, bem lembrado. E é... Cara, olha... Parasite... Se todos os RPG fossem assim, eu jogava. eu sinceramente não considerava ele um RPG... Não, na época eu considerava... Porque pra mim, na minha cabeça na época, era que um RPG era quando tu ficava conversando demais. E como tinha, né? No Parasite Eve tinha muita conversa. Até porque a história, ela é bem profunda. Tinha a questão lá se eu não me engano, a Aya era a irmã da guriazinha. Nossa, eu sei que era, na época, assim, eu ficava louco pra tentar entender o que, que é que acontecia, né? Dois CDs ainda, caraca. Dois CDs. E era dois muito CDs. Bom, cara, muito bom. Eu lembro de algumas fases e coisa e tal do jogo, mas era muito bom o jogo. Fala, Edu. E tem um dos desafios mais legais de jogos desse tipo, que é uma torre. É um prédio gigantesco, cara. Acho que são 85 andares o prédio. E você vai lá, só explorando e subindo, cara. Eu não lembro se eu subi os 80 e poucos. Agora, eu lembro, mas não lembro se eu subi. Era eu acho que é 70, hein, Edu? É 70, né? 85 não, é 70, hein? 70? Eu acho que é 70, eu acho. Não tenho certeza. Eu tô com 85 na cabeça, mas não tenho certeza do número, não. Porque eu ouvi um amigo meu jogando ele do começo até o fim. Eu falei, não, vou ficar aqui até certeza. Era. Mas ele tava no nível altíssimo, né, cara? Sim. Já tava... Lá tem que ir no New Game Mais, né? É. Lá é aquelas paradinhas tipo Resident, né? Você zera o jogo, aí você faz a parada pra desbloquear o negócio, pra você ir depois que você já fez tudo no jogo. Não, e morreu, lá em cima, volta tudo. Volta de no novo, começo, né? É tá tipo doido. É muito legal, cara, de jogar. Apelo aquilo lá, cara. E o jogo, né, velho? Tem ali, ó, título Squaresoft, cara. 77, aí, ó. Olha só. Aí eu acertei, mas cheguei mais perto. Chegou mais perto. A nossa diferença é a mesma. Você 7 a menos e eu 7 a mais. Cara, e que achado, gente. Porque esse é um daqueles joguinhos que eu comprei no Bastião, tá ligado? Ô, 3 por 1 real a bacia, cara. Eu não sei se eu já falei, provavelmente lá no cast demo, lá nos primeiros lá, houve uma época que eu saí aqui da minha cidade, quando eu trabalhava na Rádio Futebol, eu saía aqui de Gravataí, ia pro centro de Porto Alegre, pra comprar os joguinhos. E aí tinha esses joguinhos que ficavam encalhados, porque eles eram japoneses, e ficava encalhado e ninguém comprava. E eu ia lá e comprava tudo, o cara com um precinho assim, eu acho que era R$1 que eu pagava cada um. E nessa veio Parasite Eve e mais alguns que eu não vou falar, porque inclusive são de 98 também, então eu posso estar queimando a pauta de alguém, eu prefiro não mencionar. E o Parasite Eve veio junto, cara, e que achado, porra! Pô, e o CD, eram os dois CDs ou um só? Dois CDs. E Marcos, e os CDs pirata dessa época, era fundo prateado e em cima era igual o original, cara. Prensado. Mas esse era verde, né? Puta que pariu, aí você deu azar. Caneta, né, velho? É aquele que uma semana depois já não prestava. Não, mas na época tinha. Mas na época tinha. Mas esse que eu tô falando, na época tinha, cara, esses CDs assim, tudo prata e prensado em cima. Eu achava os melhores CDs, cara. Inclusive, na época do Dreamcast, é o que mais. Eu tinha mais desses CDs do que os comuns. E o locadora também tinha praticamente só desses, assim. E o Parasite Eve saiu só pra PlayStation? Só exclusivo. Bom, então, gente, eu já vou passar pro próximo e vou explicar pra vocês o seguinte. Esse cast é um cast comemorativo, né? Mas ele é muito mais pela nostalgia do ano do que propriamente os jogos mencionados em si. Nós vamos só relembrar os jogos, a sensação de como foi, de quando a gente jogou e coisa e tal, a nossa experiência. Talvez esses mesmos jogos possam voltar em casts só daquela franquia ou alguma coisa do tipo assim. Então... É isso mesmo, a gente vai falar um pouco mais de jogos, então já vamos pular pro próximo. Então, aqui no meu sorteio honesto, saiu aqui o nosso querido, olha só. Flávio, olha aí, Flávio! Pô, caraca, primeiro! Meu Deus! Muita emoção. Ainda bem que foi agora, que senão... É tetra! Vou comemorar, porque... Ele ficou a semana inteira chorando que queria... Se eu ficar por último, eu não vou ter jogo! Se eu não ficar por último, eu não vou falar do meu Zeldinha quadrado do 64! Nada! O meu jogo que eu vou escolher, não sei se o pessoal jogou, entendeu? É um jogo de stealth ninja chamado Tenchu Stealth Assassin. O jogo é massa, sim. Ele é de stealth, mas se você quiser dar uma de doido, você consegue. Não, você sabe que pode ser que nem maluco, tacando shuriken, jogando aquele negocinho no chão pros sim, outros. Só que é mais difícil você passar as fases. Você não, pode ir na loucura. Pô, não, assim, quando eu comprei o meu play, o primeiro, eu tive dois play 1, o grandão, o quadradão. O fat. É, aí depois ele deu um problema, e depois eu peguei o PS1. Mas quando eu peguei esse, o quadradão, ele veio junto, segunda mão. Jogo, todo em japonês não sabia nada, mano. Não sabia nem como colocava pra jogar. Quando eu consegui colocar, pô, é muito maneiro a ambientação. E fora o que eu achava maneiro era as finalizações quando você conseguia chegar no stealth, entendeu? Como é que você matava a pessoa pelo lado, passando a faca no pescoço, ou atravessando o coração, achei, porra, quando a primeira vez que eu vi, eu falei, caraca, muito real isso, muito sangue. eu falei de jogo bosta e coisa e tal, mas é por causa que eu jogava essa porra, e aí, como o Nilson falou, né, tu podia mancar o louco e coisa e tal, porque eu detesto stealth, Spider e... Então aí, não conseguia jogar direito. E aí não conseguia jogar direito. porque, porra, eu já falei aqui em algum outro cast, já, inclusive com a Baianeta junto, que Far Cry é isso, né? Tu tem lá uma conquista do liberte o posto avançado lá, sem soar o alarme, sem ninguém te ver, sem ser detectado, eu chego lá atacando bomba e tendo todo mundo, não quero nem saber. Tiro porrada de bomba, né? Tipo desce de paraquedas no meio do negócio, cheio de gente olhando assim. Na verdade, o Team Blue queria um jogo de ninja igual Shinobi. Aí só tinha Tenchu. Daí ele foi, vai ser assim mesmo, entendeu? É, mas o Tenchu, ele é mais realístico, né, cara? Ele é um ninja mais realístico. O cara não chega tocando terror, não, né, velho? Ele já... O nome do jogo já fala Tenchu Stealth Assassins. Já tá falando já, né, cara? Tem que ir na maciota. Mas venham na maciota, tá certo? É, assassino... Aí tem cachorro que late pra te atrapalhar, pra você ser preocupado. Aí tem mulher lá que fica gritando quando te vê. Pô, mas o jogo era muito maneiro, cara. Não consegui zerar na época. Eu acho assim, ô Flávio, que esse jogo, a jogabilidade... Não a jogabilidade dele. A jogabilidade dele é boa e tal, mas graficamente, como ele é um dos... Aqueles primeiros assim, jogos um pouquinho melhor, né? Que a primeira safra é pior. Mas graficamente ele tá feinho, cara. Você olha hoje e você fala, nossa, velho, é quadradaço. Mas o jogo é bom. O segundo eu acho melhor, aquele um pouquinho melhor, né, cara? Cara, será que... Me ocorreu aqui agora. Será que foi essa mecânica do Tenchu que inspirou o Arco Presunto? Eu não entendi o que ele falou. Quê? What the fuck? Quê? O Arkham. Quê? O Arkham. Arkham Presunto. Presunto. Arco Presunto, velho. Vocês nunca viram essa piada, não, cara? Não, cara. Só virou meme na época. Arkham, saca? Mas falando das viagens do Edu, que tá viajando aí... Não, hoje rapaz, hoje o Edu tá usando aquelas pesadas... Ele fumou presunto, tá ligado? Cara. O Flávio depois do choque. Não, ele pegou um lote bom, cara. O Flávio especial da Copa. Flávio, ele tá fumando aquelas Flávio depois do presunto... Do presunto, não, depois do choque. Hein? Chegou até da tela azul agora no Marcos, hein? Aqui, o massa desse jogo é que ele tem duas campanhas diferentes com o Rikmaru e a Yayami. É massa esse jogo. Não, eu ia perguntar isso, mas tava com medo de passar vergonha se era nesse que tinha dois personagens pra escolher. Não, tem isso. O Rikmaru usa. Eu tenho um amigo meu que. Tem um amigo meu que era maluco por esse jogo. Ele jogava. Outros jogos stealths, hein? Mas quando saiu esse de ninja, que a temática era Japão e tudo mais, cara, ele ficava alucinado. Jogou muito, assim. Imagino ele que vai adorar aquele jogo que nós vimos na E3, né, do Spider. Vai gostar não, bastante. Não, mesmo? Poxa, Tsushima, alguma coisa assim? É, então, ele já tava louco já no dia seguinte. Já. Meu Deus. A gente sabe. Tela azul. Jogando o nome do jogo, Manda o nome Ghost... do jogo pra falar pros ouvintes aí. O Ghost of Tsushima. Isso, porra, que jogo. Jogo foda. Um negócio que tem massa no texto, cara, é que é... Que você chega pelas costas do cara e você corta a cabeça do cara de uma vez só. É um ataque. Às vezes você dá um ataque, só você pula de cima da casa, do telhado da casa, em cima do cara, já fincando a espada no meio da cabeça. E o sangue jorrando igual a torneira, mano. Fala, caraca, doido. Igual a torneira. Não, esse jogo é um jogo maneiro. Primeira vez que eu tinha visto, até eu fiquei perplexo com o gráfico. E foi logo assim que eu peguei o videogame. Então eu tava vindo do Super Nintendo. E fiquei maravilhado com o jogo. O jogo tava, na época, pra mim, era bonitinho. Entendeu? E é um bom jogo, cara. Bom jogo de 98. E essa franquia morreu, né, cara? O último jogo que saiu pra ele foi do 360. E tem tempo, tá? Acho que é. 2007. O Play 2 também lançou. É, 2007, 2008, por aí. O último jogo que ele lançou dele. Morreu. Então tá. Próximo aqui é... Nilson. Fala aí, Nilson. Caraca, me pegou na boca da botija. Mas, hein? o jogo que eu vou falar aqui, cara, é um dos jogos que... Eu joguei muito no PlayStation, mas quando eu vi ele no Saturn, eu fiquei maluco, cara. Vocês vão falar que é o Castlevania, cara, Sinfonia da Noite. parece o Edu falando do Final Fantasy VI, cara. Todo cast é o mesmo jogo. Não, na verdade, na verdade ele não é o mesmo jogo do PlayStation, né, cara? Ele tem várias coisas adicionais, mais armas, mais duas áreas pra explorar. Cara, como eu fiquei puto com isso. E dava pra jogar com a Maria logo de começo e com o Richard. Pra escolher os três. Você escolheu, entrou logo no começo da tela de start, você apertava start, entrava no jogo, aí já aparecia a fotinha dos três. Você quer jogar com a Alucard, com a Maria ou com o Richard. O nome dele em japonês é o Akumojo Drakura Exuru. E vamos lá. Botaram coisas diferentes. Botaram mais coisas, mais itens, né? O jogo tem 1.500 itens. Eles botaram mais itens ainda. Caralho, 1.500? Aham. Eu peguei todos os itens da versão do Play 1. Caralho. A versão do Play 1 eu peguei todos os itens. Os joguinhos de hoje em dia, os caras não fazem nenhum movimento da mão pegando coisa no chão. Eu queria que tivessem lançado essa versão pro PlayStation de novo, sabe, Nilson? Sim. Depois que lançaram na PSN, o que saiu foi o original Symphony of the Night. A única queixa que eu tenho é que dessa versão é que não foi a mesma equipe que fez o Castlevania Play 1 que fez o de Saturno. Foi outra equipe, uma equipe terceirizada. Então o port tanto graficamente quanto em questão de desempenho, ele não ficou a mesma coisa. Por exemplo, em certas áreas, quando você tem muitos bichos na tela, acontecem uns slowdowns. Mas isso aí é questão dos próprios caras que pegou o port para fazer, que não conseguia manjar muito de fazer jogos pro Saturno, porque ele não era a mesma coisa, né, cara? Ele era mais complicado de mexer. Por causa do... Já ouvi falar que os programadores faziam o jogo em assembly. Que era uma linguagem de mais difícil de fazer, né, cara? Mas era mais difícil e era bem mais próximo do hardware, assim. Ela é bem rápida. Mas ela é muito mais difícil de programar, né? Aí eles fizeram esse port do Sega Saturn, só que eles não fizeram em cima da versão de PlayStation. Eles refizeram o jogo do zero. Entendeu? A partir do jeito que é do Sega Saturn mesmo. Por isso que acontece algumas coisas, mas eles, tipo assim, eles fizeram um jogo e acabou. Eu acho que eles nem revisaram o jogo direito, entendeu? Mas eu acho a melhor versão essa do Sega Saturn em questão dos extras, porque ela tem muito extra. E cara, essa versão, eu tenho a versão original aqui do Play 1, mas a versão do Sega Saturn, pra você comprar um original, cara, você encontra aí pros R$600, é muito caro, velho. Eu tenho aqui a versão piratinha do Sega Saturn, eu jogo ela direto. E é um jogo, cara, que pra mim tá no topo dos jogos. Pra mim, se tiver no top 10, ele sempre vai estar no topo, Castlevania, cara. Olha só, é um jogo que me marcou muito, porque eu jogava com esse amigo meu, cara, e justamente já era o fim do Sega Saturn. Você olhava, você pegava as revistas, não tinha mais lançamento pra Saturn. Só tinha lançamento pra Play e Dreamcast já, que eu nem conheci. Na época eu nem conheci, só conheci o Dreamcast pela revista, né? Só fui conhecer um ano depois, na locadora. E é isso aí, cara. Pra mim, não sei vocês, mas pra mim é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Até hoje, se eu não zerar uma vez por ano, eu fico doido, cara, esse jogo. joguei muito pouco, inclusive eu joguei de acordo com vocês, como a gente falou no outro cast. Só até a metade. Você jogou só até o primeiro castelo só. Você não chegou o segundo castelo, não. Caraca. Próximo aqui é o nosso querido Spider. Certo, então. Então eu vou falar de um jogo aí que talvez esteja na lista de alguns aí. Vou falar aqui do icônico, muito icônico, Marvel vs. Capcom do arcade. Oh, aí sim, cara. Marvel vs. Capcom foi histórico aí, né, cara? Por vários motivos, porque... Pô, a série Versus já vinha, né, numa crescente no Flipper, assim. E quando saiu o Marvel vs. Capcom foi, putz, a mistura perfeita, assim. Personagens da Capcom, que já tava consolidado, né? E da Marvel, que também já vinha também na série paralela. Então os caras pegaram os dois e juntaram num jogo só. E ficou muito massa, né? Jogabilidade muito boa e tudo mais. Então, não sei quem mais jogou esse aí. Acho que muita gente jogou, né? Cara, eu joguei no Dreamcast. Só que a versão de Dreamcast é um ano depois, né, cara? Saiu. Um ano depois. Saiu em 99. Essa versão do Dreamcast. O PS1 é capada, né? A versão do PlayStation 1 nem fala, não, cara. Nossa, é horrível, velho. O jogo já é horrível por si só, né? Aí você tá zoando, pô. Aí não, no jogo não é ruim assim, né? Não é ruim. A única coisa que eu acho assim, o Spider, que eles deveriam ter botado mais personagens. Isso. E eles deram mole, que eles tiraram os personagens que no Street Fighter versus Marvel versus Street Fighter. Tinha uns bonecos que eles pegaram, tiraram e botaram outro e deixaram o Ryu com transformações. Isso aí ficou até legal, mas eles tiraram muito personagem e ficou pouco personagem conhecido. Mas o jogo em si é bom. Inclusive, eu joguei muito esse jogo na terra do Flávio aí. Nessa época eu tava lá no Rio de Janeiro, cara. Eita! Eu mencionei um crossover bom aí, que foi Marvel vs Street Fighter. Esse aí é bom. É. Botinha do tambor. Bom, mas o roster, por assim dizer, do Marvel realmente é pequeno. Esse é o único defeito que eu colocaria, assim. Realmente é pequeno, porque a jogabilidade é bem boa, é bem rápida e bem precisa. No arcade, não, né? No arcade. Eu acho aqueles lances dos strike é aleatório, ficou muito bagunçado, cara. Entendeu? Então, esse talvez todos seja uma jogos. Coisa... Essa coisa também que seria o segundo ponto negativo aí, porque os personagens que eram os strikes, os sidekicks, não é sidekicks, né? Que eram os auxiliares... Talvez o roster dos auxiliares, se tivesse jogável, seria melhor do que se tivesse... Eu me lembro até hoje de uma revista dessas de games antigos, até seria legal encontrar qual delas é, que dizia assim, uma reportagem que falava sobre o Marvel vs. Capcom, né? E aí falava sobre o Ciclope. E aí dizia assim, o Caolho foi rebaixado a ajudante. Eles pegaram muito personagem e deixaram como strike, cara. Igual deixaram até a Sentinela, que era um personagem maneiro de se jogar no jogo do X-Men lá. Tem altos bons, assim. Eles pegaram e tiraram. Eu acho assim, ó. Eles deveriam ter pelo menos uns 24 a 32 personagens. Tem muito pouco personagem na tela, cara. Eu lembro que nesse jogo deu algum problema lá, que eles não puderam usar o Homem de Ferro. Aí eles tiveram que usar a máquina de combate. Máquina de combate dourado, não tinha uns personagens assim? Sim, tem isso aí também. O Hulk laranja. Tem o Venom vermelho, que é praticamente o Carnage. Tem uma Chun-Li, Shadow Chun-Li, não tem isso? Uma ciborgue, assim. Tem a Shadow Chun-Li, o Shadow Nash, né? É o Nash. Tô me lembrando de... Já não basta o Ryu que se transformava no Akuma no Ken. O Venom também tinha ou não? Tinha o Venom. Venom diferente não, né? O Venom, que era o Carnage. Um dos personagens... Os personagens que eu achei mais massa que eles trouxeram no Marvel vs. Capcom, cara, é o Mega Man, cara. Para com isso, cara. Mega Man é o pior. Não, o Mega Man é um dos personagens mais legais de se jogar nele, cara. Você tá doido? O Mega Man é massa, velho. Você joga altos poderzinhos. É massa, sim, velho. E aquele bicho lá, o fundido, o... Como é que é o nome? Fundido? Fundido ou fundido? Fundido. Fundido. Em português se fala outro nome, eu esqueci Massacre. Agora. Cara. É o Massacre, cara. Cara, aquele é um dos mestres mais apelão que tem, bicho. É. Tá que pariu, mano. E é mesmo. Você é louco, velho. Tem que usar o especial do Gambit que suga um sangue do caraca. Eu não foi daí que começou a surgir. É o Magneto fundido com alguma coisa? Com o Charles Xavier. Com o Charles, é. Sério? Com o Charles. Sim. Essa história fez bastante sucesso nos quadrinhos. Olha só. Ah, tinha aqui, tô vendo que. Eu não lembrava, mas agora eu li aqui, tinha até a Ro como personagem Ro, secreta é. Lá. É, na verdade, Ro, o Massacre é o Charles Xavier com a mente do Magneto. É isso aí. Não é o contrário, não? Não. O Massacre não. É o Charles Xavier. Caraca. E aí. No final do Marvel vs Capcom, quando você zera, aparece o Xavier deitado no chão, assim, lá, todo fudido, não sei o que e tal, e a energia do Magneto pairando no ar, sabe? Saca? Um personagem que eu gostava de jogar nesse jogo, porque isso aqui. Dois personagens bons que eu gostava nesse. Bons entre aspas, né? Tinha alguns bons. Mas dois assim que me chamou a atenção era o Jin, aquele do robô. Uhum. Né? Eu gostava dele, por causa que ele parecia tinha um robô, então tem robô é legal. Robô gigante, Mega Man é um robô e você não acha legal? Não, mas pô. Ele tem um robô, ele não é um robô, é diferente. Ah, mas pô, não, é melhor. E outra coisa, o robô luta, e o Mega Man não luta. Capitão Comando, você vai Capitão falar que é Capitão Comando, exatamente. Capitão Comando, porra, o Capitão Comando foi legal, não, cara. Não, o Capitão Comando realmente, ele é filé de jogar. Só que tinha a chapoca da Morrigan, né, cara? Puta merda. Cara, a Morrigan era muito chapoca nesse jogo, mano. Você é louco, mano? Ai. A mão do arcade tremia, ô Spider. Saía até com mais fácil meia lua pra frente, né? Ele tava tremendo. E voltaram com o Gambit, cara. O Gambit é muito bom, mano. É, eu gostava o especial muito dele. O Gambit era legal. Sempre foi um personagem legal. Mas é isso aí, esse é o jogo aí. Muita gente jogou, então eu joguei bastante no arcade. Principalmente quando era promoção é de ficha, hein? O 2 é bem melhor, né, cara? Não, claro que sim, né? Mas como nós estamos falando de 98, né? Então. Yeah. eu tô falando só isso, né? Tá. Próximo aqui, Eduardo! Cara, só porque eu comentei que eu provavelmente não seria o último, você me deixa por último nunca pra falar dos joguinhos. Isso, não fui eu que deixei, do sorteio. Sim. Claro. É, desde claro. O começo. Perdão. Sabotando? Só vou falar. Quem sou eu para ousar questionar o sorteio honesto? Pera aí, Edu, claro. Só vou falar uma coisa. Não vem com esses RPG 3 por um real, bicho. Cara, eu vou falar de um joguinho aqui, provavelmente talvez nenhum de vocês tenha jogado. Eita. É um joguinho que eu joguei ele em japonês, só consegui zerar porque eu tinha a revista com o detonado do jogo em japonês, então ele explicava o que significava cada negocinho normal, e coisa né, e tal. Joguinho em japonês, sim, né? Sim, era super normal. O meu pai, na época, era motorista de ônibus, então ele fazia de vez em quando essas fretes, esses negócios. E teve um dia que ele foi pra fazer um frete pra Aparecida do Norte, fazer essas romarias, cara, sabe? Cara, eu acho que sei qual é o jogo. E sei qual é a revista, então, porque eu tinha a revista também. Então, o meu pai teve lá, ele comprou alguns jogos pra mim, chegou e tal. Quando veio esse jogo que eu vi na capinha, assim, Squaresoft. Ele cara, mesmo, ele! Nem me importei com o resto. Falei, vou pegar e vou jogar. Eu joguei ele em japonês. Depois de um tempinho, consegui a revista e eu fui jogar com muito gosto. E que jogo sensacional! Que é Brave Fencer Musashi Den. Né? Você espirrou aí? Você espirrou? Saúde! Achei que era outro. Não vou falar porque de repente ele vai falar em segundo. Nos Estados Unidos, depois ele saiu com o nome de Brave Fencer Musashi. Tá, mas nossa. Eu conheci ele como Musashi Den. Mas escreve o nome aí pra mim. O jogo é bom, cara. Na época ele era bom. Hoje eu não sei como é que tá. Não, é. Brave Sentio. É mais ou menos assim, porque na hora que ele ia começar a abertura dele, falava Brave Fansa, Musashi ne? Musashi ne? Ai, ai, ai, vamos ver se, se olhando as imagens eu me lembro que, porra, não, não, pelo nome, nem a pau. Passa o nome aí, Edu, que eu nem sei escrever essa bodega, não. Brave Fencer Musashi. Já ouvi, já, mas não, não jogava, não. É, cara, ele é um joguinho 3D, com elementos de RPG, né? Mas ele é tipo mundinho aberto. Tinha que ser RPG, né? Mas ele é tipo mundinho aberto. Você tinha... não tinha divisão de cenário por fase, esses negócios. Você ia... Você tinha entrar na dungeon, você ia, entrava na dungeon direto do mapa, ia andando por ela, saía depois pelo caminho pra voltar do mapa. Edu, você sabe qual é o pior? Um amigo meu ficava me enchendo o saco pra ajudar ele, algumas coisas que ele jogou em inglês, né? Ficava me enchendo o saco pra mim, pô, lê pra aqui pra mim, tô agarrado, eu olhar e falar, caraca, vou ter que ajudar esse bicho nesse jogo chato, mano. Cara, eu achei o jogo muito sensacional, que ele tinha essa visão aérea aí, né? A maioria dos RPG tinha essa visão aérea aí, né? Sim, sim. E o joguinho, cara, ele é bem no estilinho, bebeu bastante da fonte do Mario também, saca? Eu acho, assim, o estilo de jogabilidade. Você tem umas partezinhas de plataforma. Eu não sei como é que é o jogo, mas pelos gráficos, assim, bebeu bastante Final Fantasy VII, não? Uhum. Não, graficamente, no estilo dos personagens e tal, sim. Que é um design que a Square chama de Super SD. Que são personagens mais caricatinhos, mais quadradinhos, cabeçudos. Que é um formato que ela usava muito, saca? Super Deformed, né, que eles falavam, né? Super Deformed. Só que eu digo na jogabilidade, saca, Team Blue? Não. Esse negócio 3D de você ter jogo de plataforma em 3D. Sim, igual o Mario 64, né? Tá falando. Então, é isso que eu tô falando. Ele bebeu bastante da fonte do Mario 64. Na questão de jogabilidade do mundo 3D, saca? Então você explorar o cenário. Era divertido, porque você tinha profundidade, você tinha lugar que... Você tinha duas espadinhas, uma mais forte, pesadona, e uma levinha. Porque o personagem, a historinha do jogo, na verdade, é o seguinte. O reino lá tá entrando num colapso, tem uma gangue do mal que quer tomar o reino. Aí a princesinha vai lá e faz um feitiço lá, tipo uma princesa Peach, que ela é lourinha também. Aí ela faz uma bodega do mal lá, uma feitiçaria, que ela evoca um herói lendário que já defendeu o reino antes. E esse herói é o Musashi, que é inspirado em um personagem real do Japão, saca? O Musashi foi um samurai que realmente existiu lá no Japão. Inclusive escreveu um livro que é chamado Livro dos Cinco Anéis, que tem todo um tratado sobre... o uso de espada, técnica de samurai, de combate, coisa e tal. É muito bacana, velho. Mas enfim, o jogo aí tem toda essa mecânica de é inspirado no Musashi, né? Que eu já conhecia pela história do mangá. Já tinha lido o mangá na época. E que conta um mangá que contava a história do Musashi. Não lembro se era o Vagabond, eu acho que não. Mas Edu, você tá ligado que esse... Vagabundo? Não, tem um mangá do Takehiko Inui, chama Vagabond, que é a história do Musashi. Edu, mas você tá ligado que esse jogo aí, ele é bem obscuro, né? Não é todo mundo que jogou esse jogo aí não, cara. Mas ele é porque ele demorou... Mas é porque ele demorou muito tempo, cara, pra ser lançado gente no... Falando dele. Pra quem conhece RPG, né? Sim. Óbvio. Sim. Ele é um jogo de nicho, ele é famosinho no nicho. Ah, tá. Não é um Final Fantasy VII, por exemplo, que mesmo quem não joga RPG sabe que jogo que é. Tipo assim, todo mundo que tava olhando a conferência da Square Enix sabia que jogo é esse, não sabe. Ah, né? Então assim, e ele tinha uma mecânica legal que era de você absorver poderes dos inimigos, tipo Kirby, saca? Uhum. Então você jogava a espadinha no inimigo... O amigo seu de RPG é o Spider, perguntar ele se ele jogou. Eu joguei esse Spider. Eu joguei na época que saiu. Olha aí, o Spider. Uns 6 meses depois, logo saiu, eu joguei. O jogo é muito legal. Revista, Spider já falava japonês fluente. Ah, falava. Sim. É. Que inveja. Jogar um jogo obscuro. Jogar um jogo obscuro de 98 de RPG qualquer, tu joga. Resident 2 não, né? Eu joguei cenário A já. Não, agora não tem como você se redimir mais não. Agora não, não, já tá longe. Eu não quero me redimir. A redenção pros derrotados aí. Tem uma falha no que Nilson falou aí, né? Porque ele disse aí, joguinho em japonês joga, né? Mas o Resident Evil 2, não, ele jogou Biohazard, que é japonês. Puta merda. Então, cara, você tinha essa mecânica de você sugar o poderzinho do inimigo, e cada inimigo diferente que você pegava, o que você sugava o poder, você tinha uma habilidade diferente. Então tinha um inimigo que você dava tiro igual uma metralhadora, tinha um que você usava a espada igual uma bengalinha, tipo do DuckTales, tá ligado? De patins. Aí você podia andando em cima de espinho, fazendo os negócios. Então você tinha que usar as habilidades pra fazer. O jogo tinha muito backtracking também. Você usava as habilidadezinhas pra você fazer os negócios e coisa e tal. Pega o poder do inimigo pra abrir o caminho aqui, pra você encontrar um inimigo lá, pra voltar com o poder dele naquele outro lugar pra poder abrir o caminho e coisa e tal. E outra mecânica legal que o jogo tinha também, que eu achei muito interessante na época, é que ele tinha passagem de tempo. O jogo ia rolando um tempo real, saca? Então amanhecia, chegava a hora do meio do dia, entardecia, ficava de noite, aí o personagem tinha também um medidor de cansaço, chegava a um determinado ponto, ele ficava tão cansado que ele, pá, caía no chão e começava a dormir, até o medidor de cansaço voltar ao normal. E nesse ele, igual o Pokémon, ele curava um pouquinho, não sei o que e tal, no que ele tava dormindo e essas coisas, só que era tudo em japonês, saca? Então, tipo assim, os dias da semana, cada um era um símbolo. O poder dos inimigos, cada um tinha um símbolo. As opções na lojinha pra você fazer os negócios, cada um tinha os nomezinhos. Então, quando eu peguei a revista que tinha ali os símbolos dos negócios, aí que eu fui sacar. Então, é só no dia tal da semana que o negócio do caminho tá aberto, só no dia tal que o guardinha tá dentro da cidade. Então, tinha muito esses negócios, velho. E pra um jogo de 98, né, cara? Tipo, foi o primeiro jogo do tipo que eu vi que tinha toda essa coisa. Nossa! Já vamos pra segunda rodada, porque o tempo é curto. Edu, sapeca o segundo dedo. Agora eu vou num jogo, então, que dispensa muitos comentários. Classicaço, dessa vez eu vou fugir da Square. Crash Bandicoot Warped. Caraca, Edu. E eu vou falar pra vocês, eu tenho esse jogo em dose dupla, que eu comprei ele no Play 3, no PS1 Classics, e tem o remaster de PlayStation 4, né, O Crash 3 é muito massa, velho, nossa, um dos melhores Cara, Crash. É divertido ao extremo, velho. Essa ideia de você viajar no tempo e você poder utilizar mecânicas diferentes foi algo na série que, tipo assim, fez ele virar pra mim o melhor dos três. É o que eu mais gastei tempo jogando. Esse é o 3. É o 3. É o último do Play 1. Sim, eu joguei todos, Edu, e eu gosto de todos igual, assim, não tem preferência, não. Pra mim é tudo a mesma coisa. É que eu gosto mais do 3 porque ele tem uma diversidade na jogabilidade, sabe? É, ele tem mais coisa na jogabilidade. É aquilo que a gente já falou várias e várias em outros casts, né? A ideia é sempre dar uma melhoradinha, né? Acrescentar isso. E tal. E o Crash foi interessante porque ele teve essa medida gradual. O 2 teve um pouquinho mais de coisas que o 1. O 3 teve um pouquinho mais de coisas que o 2. E, cara, o 3 é, ó, filezinho, melzinho na chupeta, super foda. Vai sair aí agora a versão pra todos os consoles, né? Ou já saiu, não sei, na data de que o Crash estrear. PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Então, não tem desculpa. Pode pegar a versão remaster, vai jogar, se até você não jogou na PlayStation época. PlayStation 4 só sai mesmo é remaster. Então... Vixe. Né? Yamaha fica onde? É capaz de nem sair Resident Evil Remake pro PlayStation 2 remaster. É melhor ter remaster do que não ter jogo, né? É diferente, né, cara? Eu não sei, cara, eu tenho muitos jogos aqui. Eu tenho muitos jogos que não são remaster. Claro que eu tenho mais aparelhos do que exclusivos, mas eu tenho jogos. Nossa. Assim, eu tenho muito mais jogos do que remasters, sabe? Eu tenho 3 jogos remaster só. Ah, ok. O resto são todos jogos. Sabe Play quantos 4 remasters mesmo. Eu tenho, Edu? No nenhum. Caso. Não tenho nenhum, porque todos os jogos de 360 eu posso jogar. Hein? No caso. Okay, bom pra ser. Para dessa viadagem, hein? Pô, desculpa, Edu, vou ter que te tirar do que é. Por que que eu fiz? Nem tá, já tá falando. Em questão do Crash, eu acho válido. Ah, entendi. É. Nossa, velho! Caramba, bicho! Nossa, velho! Caraca, é do set. Nossa, bicho. Deixa pra lá, vou nem falar nada, não. Não, é porque foi tão natural que eu não liguei os pontos, tá ligado? Nossa senhora. Edu, eu acho válido a questão do Crash ter um remake, um remaster, por causa que na época do Play 1 não tinha resolução HD. Graficamente ainda, na versão de Play 1 ainda é bonito, mas né, essas versões novas que vai sair até pra Xbox, vai sair pra Switch também, vai sair pra quase tudo, até pra PC vai sair. Só que, cara, na época não existia gráfico em HD, essas coisas assim, e realmente deu uma vida o jogo ficou mais massa ainda, cara, graficamente. Sim, isso é extremamente válido, né, cara, porque as pessoas porque agora não têm oportunidade de jogar aqueles jogos, mas agora fazer remaster do É, isso que eu ia falar agora. Puta que pariu, cara. Não, é isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora, entendeu? Pô, você fazer um remaster de um jogo que você já jogou e já tem em HD... Eu acho ridículo, agora é de um jogo de 20 anos atrás, cara, que nem existia HD. Aí sim, é realmente um remaster, dá uma vida ao jogo e pra quem nunca jogou o jogo. É, cara, eu sou muito fã de remaster em duas circunstâncias, quando o jogo é muito antigo ou quando o jogo era exclusivo de uma plataforma e tá migrando pra outra. Sim, saca? Sim. Que é o caso, por exemplo, do DuckTales, que era exclusivo do Nintendinho e ganhou remaster aí pra tudo quanto é console que se podia jogar na época. Remake também. Resident Evil 1. Agora o mesmo caso do Crash e vai vir depois aí o Spyro, saca? Então, cara, super válido. E cara, Crash é muito bom. Muito, pode muito pegar bom. Pra jogar que é muito bom. Muito bom mesmo. Fiquei sabendo que os caras dos molequinhos aí tava jogando o remaster, tava chorando, dizendo que tava muito difícil o jogo. Pô, Crash, né? Cara, na moral, olha aqui. Cara, na moral, Crash difícil, você tá de sacanagem, velho. Tá, eu merda, vou falar pra vocês que no Crash 1 eu tô agarrado naquela fase da ponte que vem o porco perseguindo até hoje, velho. Toda vez eu pego e falo, hoje eu passo. Eu tenho umas 20 vidas, não passo e falo, fica pra aquilo ponte. Lá é tentativa, entendeu? Você tem que treinar um pouquinho a fase. Agora, falar que o jogo é difícil é sacanagem, cara. Ô, Edu, você precisa ver antes do patch pra corrigir a jogabilidade. Era pior ainda a fase da ponte. É mesmo? Caralho, velho. Eu já lembro que no Play 1 eu já... Velho, nossa, eu quebrei um controle de raiva nessa fase, eu lembro. Rapaz, aquela fase no PlayStation 1 você passa mal, entendeu? É difícil, mas você passa. É, ué. Vamos lá, então. Seguinte aqui, Spider. Vai lá, Spider. Tá, vou pegar um jogo aqui que eu tenho certeza que não tá na lista de nenhum de vocês. Eita porra, vamos lá. Vou escolher um jogo aqui que eu podia escolher outros que são mais populares, mas eu vou escolher um que não é tão popular, mas que é igualmente bom pra mim, que é F-Zero X. Música. não, eu imaginava. Você tá ligado que o melhor F-Zero é o que a SEGA fez lá no GameCube. Cara, eu sou fã da série e não concordo muito, cara. Ah. Fala aí, Spike. Fala aí. Eu acho o jogo Spike bom, mas não concordo. Enfim, F-Zero X aí é um dos grandes jogos do Nintendo 64, pra mim, na minha opinião. E, putz, ele passava a sensação de velocidade muito grande, assim, que era o objetivo do jogo, ser rápido. E você jogava assim, já na primeira corrida você já via, caraca, como assim o carro a 900 por hora, entendeu? Mas parecia que era 900 por hora. Como é que tu jogou esse jogo, Spy? Tu tinha Nintendo 64? Não, eu joguei bastante na locadora, cara. Joguei bastante na locadora. Gostava muito do F-Zero, muito, muito. Eu joguei do Super Nintendo exaustivamente, assim. O 64 tava saindo poeira, velho, de tanto que ninguém queria jogar essa merda de videogame, velho. Ô, Spider. Eu tento discordar de ti, Nilson, porque em todos os locadores que tinha Nintendo 64, tava todo mundo ou jogando GoldenEye, né? Ou Mario, né? Só isso que tinha também. Não, tinha também o Rally, né? Tinha o Rally. Que Rally? Aquele... Top Gear Rally? Estragaram Top Gear pela merda. Foda-se, eu não tô dizendo que é bom, tô dizendo que o pessoal jogava bastante. É, tá bom. Aqui, ô Spade, me tira uma dúvida. Tiro. Sabe o Mega Man X? Sim. Aqueles carrinhos que passam na pista do Mega Man X ali são do F-Zero X, não é? Passam no mesmo mundo. Não sei, cara, eu acho que não. Que viagem é essa, mano? Acho que não, é, cara. F-Zero X, Mega Man X, Nintendo, ai, nossa, saca, velho. Ali, ó. Não é não, Edu, porque... Não é não, porque os carros do F-Zero X são diferentes. Cara, essa que o Edu tá usando é das mais pesadas. Fiquei chapado até com essa porcaria, tão forte que é. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Pois, cara, nem eu, quando tava no meu pico de gordura humana, era mais pesado que essas que o Edu tá usando, cara. Olha só, fui na piada. Ô Spider, você já reparou que nesse jogo, como o jogo é muito rápido, como você falou, o jogo realmente ele é rápido, tem hora que a navinha tá tão rápida que você vê construindo um cenário na sua frente, cara. É, o F-Zero tinha um pouco desse problema. E efeito de neblina, aquele efeito de neblina igual o que tem no Silent Hill, cara. Nossa, velho. Mas se... Enduro? Mas peraí. Se, na época, o mundo construía um atraso por causa que o jogo era tão rápido, eu acho que o jogo se portava muito bem, porque hoje eu vejo isso nos jogos parados. eu nasço no mundo parado, eu tenho que ficar esperando o jogo renderizar tudo, que eu não sei nem onde é que eu tô. Quando renderiza, né? Quando você cai no lugar, cara, e fica lá aquele espaço branco. Porque eu não tô no limbo, tá ligado? GTA San Andreas era assim, mandou um abraço. Porra. O F-Zero é... O Assassin's Creed também, né? Jogos de hoje, de 2018, é assim, cara. O F-Zero é um daqueles jogos, pra mim, que... Eu vi os caras jogar, não cheira nem... Né, não cheira e nem fede, como eu falo. É um jogo, pra mim, que eu olho e falo, Mas tá falando demais pra quem não gosta, né, ô Spider? Fala aí. Pois é, né? Mas você sabe que o F-Zero, assim, nisso, você falou do negócio de construindo, realmente, ele constrói bem lá na frente, assim. Eu só não lembro se ele fazia isso depois da segunda volta também, eu acho que sim. Mas o jogo era bastante rápido, acho que tinha esse defeitinho realmente, mas eu acho que era bem na frente, assim, não era como uns mais grosseiros que você não... Você via a pista realmente andando, assim. Esse aqui, dependendo de como você... Não. Mas você via mais a neblina. Depois, tinha vez que você olhava, você falava, olha lá, construindo. Mas via. O Spider, isso daí... Ver até o Bob Construtor já. Mas, ô Spider, isso aí me levou a um seguinte pensamento aqui. Vamos ver o que tu acha. Não acha que esse tipo de coisa que acontece, tipo, o jogo dá uma travada ou demora a renderizar, não é porque os caras estão fazendo o jogo acima do que realmente eles poderiam fazer, mas mesmo assim eles fazem? É, na verdade eles usaram quase... Desculpa, o Spider, eu tava falando com outro Spider. Tá bom. Eu só ia dar minha opinião, o cavalo, tá bom. Sim, mas espera também, pô. Eu falei Spider, cacete. Tá bom, cavalinho de Troia, tá bom. Vai estar separado na linha de áudio. Ensina o cavalo do pânico aqui, na hora. A pata do tamanho de um camelo, vai lá. Ah, então, eu acho que tinha bastante jogos que os caras ousavam isso, né? Acabava que, beleza, o jogo era tão rápido, ou o jeito que era feito, que não tinha muita opção. Você tinha que sacrificar algumas coisas, né? Então a tecnologia não era tão avançada, ou não tinha tanta memória, ou não conseguia processar tão rápido. E aí eles abriam mão de outras coisas para poder deixar o jogo mais redondo. Entre elas, por exemplo, a construção do cenário, né? Tinha outros jogos que você via que isso não acontecia, mas o jogo faltava alguma coisa, ele sacrificava alguma coisa na jogabilidade, na velocidade, enfim. Então eu acho que era muito mais questão de escolha de como que você queria deixar o jogo pro final, sabe? Eu acabei de olhar aqui, Spider, é o seguinte, esse jogo, se você botar o Expansion Pack, que é aquela parada que aumenta a memória do... Isso, é isso que eu ia comentar depois. Do Nintendo 64, ele meio que cessa essa parada que a gente falou. De você ver o cenário construindo. Porque ele na verdade, ele, esse jogo foi muito além do que o 64 é. Ele usou o que o 64 tinha e o que não tinha, entendeu? Aí eles ainda botaram esse expansion pack aí pra você melhorar mais ainda o desempenho do jogo, entendeu? É, eu ia comentar que eu achava que depois pra frente... É que tem duas versões desse jogo, né? Uma que saiu em 98 e a outra que saiu, que é o Disk Drive que tinha na época, né? Sim, mas essa versão do DD aí é uma porcaria. Ninguém tem isso. Não, na verdade não é uma porcaria. Ela é o mesmo jogo com mais fases, basicamente. Mas você tem? Ou já viu jogar alguém? Não, eu não tenho. Eu tenho a versão X normal. Não, mas aquele CC4DD, que foi, você sabe, né? Bom, enfim, o jogo é massa aí. Inclusive, era legal porque tinha muitos personagens, cada um com as suas fichinhas ali e tudo mais. E muitas pistas, assim, né? É, era bem competitivo. E era uma zona, né? Era 30 corredores por vez. Então, pô, era... Eu gostava muito, assim. Achava bem legal mesmo. Beleza! Flávio! Eu vou falar do joguinho de Game Boy, que eu não joguei no Game Boy, joguei no emulador, que é o Pokémon Yellow. Bela bosta. Não, mas o joguinho era maneiro. Um dos primeiros jogos de RPG assim que eu peguei pra jogar Você mesmo. Tá ligado? Diz que Game Boy é console de fracassado, né? Não, mas eu não joguei no Game Boy, joguei no PC da Xuxa. Pior ainda. Joguei no emulador. Eu também joguei no emulador. Olha aí. Joguei nossa. No emulador, mas pô. É, cara, um bom jogo de RPG, cara. Ainda mais que pra quem curtia e via o anime, principalmente a primeira fase, que é a melhor. Pô, um belo jogo de RPG, cara. Ainda mais que os outros... Esse Yellow, tu acompanhava com o Pikachu do lado, dos outros não. Então era maneirinho o jogo, tu podia cara, seguir né? a história. É porque é o seguinte, o desenho foi baseado no jogo. No jogo, é. Primeiro veio... O Pokémon Yellow foi baseado no desenho. Isso. Saca? Foi um Pokémon... Foi fora da série Pokémon normal dos consoles ali, inspirado no desenho. Então você joga com o Ash, o gurizinho lá, o Pikachu fica do lado de fora. Você só escolhe o Pikachu no começo, você não escolhe entre os três principais. Mas você pode pegar o Charmander abandonado, você pode pegar, tu enfrenta a gangue do igual no desenho. Igual no desenho. Você recruta o Squirtle da gangue. É. Deu o Bulbasauro também. Tu pega todos os pokémons aqui que o Ash tu faz. Basicamente, quase faz a jornada que o Ash faz no desenho. Sim, a equipe Rocket é o Jesse e a James. Não é boneco aleatório. Isso, e eles usam realmente o Meow, o Coffin, o Ekans. O Bellsprout. Tá? Não, um bom jogo, cara. Eu cheguei a zerar, cara. Cheguei a zerar esse jogo, jogava direto. Eu sei que isso era uma febre nessa época aí, cara. Era bastante. Eu rolava direto, cara, na época. Os caras me enchiam o saco esse negócio, aquele barulhinho chato do caramba, daquele... Os caras tinham Game Boy preto e branco na escola e ficava do meu lado jogando, bora jogar. Eu olhava assim, esse jogo aí, eu não. Ficava aquele barulhinho. Pô, era chato, velho, esse barulhinho. Chato, enjoado pra caramba. Pô. Tá, isso aí. Aí, essa empresa de pilha deve ter faturado muito com isso, cara. Com isso aí, com uma pilha. Nó. Pra caramba. Mas, pô, um bom jogo de RPG, cara. Pra pessoal começar... Bastante gente jogava, né? Você jogava em duas cores, né? Verde e preto, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um Game Boy ao vivo, assim, né? Porque eu já tinha visto nas revistas e coisa e tal. Já era o Game Boy Color. E o primeiro jogo que eu vi rodar no Game Boy, que, assim... Eu tive orgasmos, assim. O cara me emprestou pra mim jogar um pouquinho lá no, onde eu comprava os CDs 3 por um real na bacia lá. Era o The King of Fighters 96. Para, velho. Para que você jogou assim. Não, velho. Não acredito. Joguei. Mano, joguei. Não fala mal do... Tu não fala mal do meu Pokémon, então, não. Pelo amor de Deus. Realmente, o Pokémon é melhor do que esse... Nossa, não, versão de 96 isso, aí, velho. Não é, não. Porque é melhor que King of Fighters 96? Não. Que Game Boy, pô. Que a versão de Game Boy é... Mas a versão de Game Boy pro Game Boy, ela é muito boa. Pro Game Boy. Ah, é? Essa que eu tô falando, cara. Colorido, porra. Eu conseguia dar pra Raven. Que êxtase. É um êxtase de jogo. Cara, não. Mas isso tu tá falando hoje, na época, porra. Na época não é. É, na época eu tinha Game Gear. Eu achava muito melhor. Tinha no King of Fighters 96 pro Game Gear? Não. Então vai... Eu não tinha só. Então, foi um bom jogo. Eu cheguei a zerar... Zerei de... Porra, era várias... Pegou horas todos os 150 e... Ah, não, caralho. 51. Tá, vou falar assim, sim, pô... Sim, é porque tinha o Nu, né? O Mewtwo. Não, o outro, aquele, o bugzinho, aquele... Signo, o Signo. O Nu, é Nu. Não, o Signo, né? Qual o nome? Signo. O nome, o Signo. Mas enfim. Não, cara, eu jogava, mas não era fanático, né? Zerei, tá bom, mas foi um bom jogo. Ok, ok. Neilson! É, o jogo que eu vou falar, ele é meio obscuro, né? Todo mundo que conhece, não. É o Hatch of Darkness. Tá, bacana. Não lembro, pelo nome eu não lembro. Vou ter que ver aqui, peraí. Vamos lá. Eu joguei pouco, mas é bom. Como que chama esse estilo dele? Ele é um cinematic platformer. Caraca, mas eu estou inventando. Não inventei. Pode botar aí, cinematic platformer. Birulei. Aquele do gurizinho com a pistolinha? Sim. Isso. Jogava essa porra. Não, era a pistola CD, não era? Um negócio de raio, é, um negócio de raio. Era dois CD, eu sempre chamei de joguinho Prince of Persia. É, ele... Esse, o estilo desse jogo... O nome desse jogo é... Tá, Nisso, só confirma pra mim se tinha dois CDs ou não. Tinha dois CDs, são dois CDs. O CD2 não funcionava, porque eu nunca consegui comprar outro. Esse jogo, ele é incrivelmente desafiante, difícil. Sim. Pra caramba. Cheio dos puzzles... E ainda tem muito backtracking, né, cara? Você tem que precisar de algumas coisas, você tem que ir, ficar indo e voltando. E ele é o mesmo estilo do flashback, cara. É a mesma coisa. Sim. Você vai lá, volta, e o estilo gráfico também, né, cara? E, cara, esse jogo, ele é massa. E ele, os gráficos dele é pré-renderizado, cara. Muito real na época. Os CGs mesmo que ficaram feinhos, mas o jogo em si ainda é muito bom, entendeu? Esse jogo, cara, é muito massa, cara, que até o molequinho, ele é, o nome dele é Andy, e o cachorro dele, o nome do cachorro dele é Whisky. Ele é inspirado, aquela arminha que ele usa, inspirada dos Caça-Fantasma, né? Certeza. Sim, ele até usa um negócio na cabeça no começo, aí depois ele os bichos da escuridão, que é os da sombra, rouba o cachorro dele, ele tem que resgatar o cachorro no mundo da... Esse joguinho em forma de animação é muito legal, cara. Eu no mundo da sombra... Cara, olha os gráficos dele hoje em dia, cara. Muito, muito bom, cara. E ele é um jogo que saiu pra Play... era exclusivo pra Play 1, só que na época a SEGA tinha começado a fazer... ele ia sair pra SEGA Saturn, só que a Sony deu um chapéu na SEGA e conseguiu sair pro PlayStation e só saiu pro PlayStation, exclusivo de console, e saiu pra PC também, cara. Qual é a produtora? A produtora, se eu não me engano... Pera aí. Não era Eidos? Tô viajando. Era Interplay, cara. Interplay. Pro Game... A Interplay era da Blizzard, não, né? Era daí, era uma das... Amazing Studio, o nome que fez. Sim, mas era distribuído pela Interplay, se eu não me engano. Infrogames e Interplay. Isso. Nossa, o joguinho, eu lembro que era muito difícil o joguinho. Cara, inclusive eu fiz até análise desse jogo, acho que uns 3 anos atrás, cara. Eu fiz análise desse jogo. Tem lá no meu canal, lá, se vocês quiserem conferir. Provavelmente a capinha é legal. Não, eu que fiz a capinha, fiz. Então não é legal, então. Então não é legal, não. Tipo do último vídeo que o Nelson lançou, que ele botou uma capinha bem 3 por 1 real lá e disse, faz melhor. Eu fiz melhor, mas ele não usou a capa. Porque você sabe... Falou pra fazer, cara. Não falou que ia usar, pô. Porque o cara ficou... Os caras lá no falou, rapaz, essa capa aí é a capa do Sonic Riders. Ficou mexendo o saco. Eu falei, fui lá e mudei. Tá certo. Aí ninguém enche o saco mais e tá lá escrito Sonic Adventure e acabou. Isso aí. mas o Edu já tinha te dado um alerta aí, né? Mas Spider, você chegou a jogar esse jogo aí muito? Eu não joguei muito, joguei pouco. Mas por que você não curtia? Eu não gostava muito do flashback, assim, daí eu fui gostar do flashback bem depois, assim. Cara, e o Heart of Darkness me lembrava muito flashback. Todos os flashbacks. Na época eu chamava na locadora de jogo do menino maluquinho por causa dele que ele usava o negócio na cabeça, mano. Porque eu não sabia o nome, entendeu? Eu não sabia o nome. O cara fala, Spider. Mas o jogo, o nome dele, o logo também era meio estranho, né? Você nem parava pra ver o nome, assim. Parecia logo de banda de metal, velho. É, então, exatamente. E tu jogou, Edu? Cara, eu joguei em locadora só. Não cheguei a ter ele, não. Ele é um jogo bem... Ele é um jogo bem desafiante. Mas eu tô olhando aqui, o jogo é bem difícil, cara. Não jogou, Flávio? Não joguei. Como é que tira do Discord, eu não sei? Tem que aprender ainda. Deu sorte, Flávio. Tem que aprender ainda, viu? Mas, pô, você não jogou, Flávio? Que é isso, cara? Juro que eu não joguei, cara. Tem que silenciar, desativar áudio, expulsar e banir. Não, não expulsar. Qual que é melhor? Não, deixa o cara aí, Flávio, de novo. Ei! Se você quiser ver a narração não tá muito boa, não, porque tava começando ainda, mas tem meu vídeo de análise aí, se dá uma olhada aí. Tinha 150 seguidores na época. Eu acho que tinha muito menos até. Mas o jogo é desafiador, cara. Ele não é um jogo que você começa... tipo assim, ele não dá chance, cara. Logo na primeira tela, ele já é uma apelação, que você tem que destruir todas as sombras que vem, não tem? Você viu? Você tá com a arma de choque, aí você mete a arma de choque e vem 1 milhão de sombras em cima de você, cara. E se eles encostarem em você, eles te engolem. A sombra te engole. Então vamos para o último jogo aqui. E eu vou falar de um joguinho que eu joguei, apesar de não ser fã da franquia, né? Eu nunca fui muito fã dessa franquia. Não gostava mesmo da franquia. Mas esse jogo, por causa desse ano, exclusivamente por causa desse ano, eu joguei. E joguei bastante. Jogava muito com meu irmão, inclusive. Já até sei qual que é, já. Não, vocês acham que vocês sabem qual é. Mas eu claro que eu sei qual que é. Não sabem. E o jogo é World Cup 98. I get no doubt, but I get up again. You never gonna keep me down. I get no doubt, but I get up again. You never gonna keep me down. Olha aí o Flávio. Ó, olha só. O jogo já me ganhou, o jogo já me ganhava na abertura. Cara, era muito legal ver o futebol ali voando ali pelo Esse jogo, a única coisa. Esse jogo, a única coisa que eu acho massa nele é a música. Porque o jogo, meu Deus do céu. É mais ou menos o que tu acha de Dragon Ball GT, então. É, que é só a música, só que o resto é... Só a música. É, realmente aquela música, os caras igual um doido cantando. É legal, era muito legal. Cara, assim, eu não sou fã de FIFA até hoje. Os jogos de FIFA hoje, pra mim, já... Eu não gosto de jogo de FIFA também, não. Eu gosto de PES. É, infelizmente pra mim, tenho que admitir, porque eu sempre fui jogador de PES. Não, agora... No caso, Winning Eleven, né? Eu joguei PES bem pouco, acho umas duas versões de PES. Já falei que não é Wing Eleven, é Wingroot. Pra mim, o FIFA hoje, atualmente, ele é melhor que International Superstar Soccer. Mas, na época, eu detestava FIFA. Eu achava muito irreal a física do FIFA, né? Mas a pessoa gostava. Mas esse jogo do World Cup 98, eu gostava muito porque ele tinha o futebol indoor. Nessa época, eu trabalhava numa cancha de futebol. É o World Cup ou o FIFA 98, cara? Acho que é o FIFA que tem um indoor, cara. World Cup era só a skin da Copa do Mundo. Bom, olha, é o mesmo jogo, é o mesmo jogo. Porém, ele tem o tema da Copa, né? Que foi lançado no mesmo ano. Eu só posso só uma coisa rapidinho. O nome da música que toca nesse jogo aí, o nome da música é Thumb Thumping. E o nome da banda é Chumbawamba. Pronto, acho que parei da curiosidade aí. Toca aí. Parece alguém xingando o outro, tem seu Chumbawamba. Aí depois veio a resposta. Waka Waka. Vai tomar no teu Thump Thump. Vai tomar no teu Thump Thump. Sai daqui, seu Waka Waka. Mas assim, então, no caso aí, é o mesmo jogo, só que com uma atualização, né, da Copa do Mundo de 98, né, que foi muito legal na época, mas eu gostava muito de jogar futebol indoor, diz o Flávio aí, que é no FIFA 98. E, se eu não me engano. E era muito divertido aquele tipo de jogo ali, e eu só fui me divertir com alguma coisa do tipo assim quando saiu o FIFA Street, que era mais ou menos a mesma ideia do futebol indoor ali. Que chutava e não saía, não tinha lateral, não tinha de metro, não tinha porra nenhuma, era gol ou isso aí. Então podia tabelar com a parede, era bem divertido, eu me diverti muito. Peladão 98. É. Era muito divertido. Fica aí, a lembrança, quem jogou sabe, não tem história, não tem personagem, nada, era só nada, jogo, é só futebol. E justamente o Team Blue tinha que terminar com um jogo 3 por 1 real, puta merda. Era 3 por 1 real, mas era 3 por 1 real que você se divertia. Não, isso aí era 3 por 10 centavos, eu acho. E na época a gente tava com um sentimento de Copa do Mundo, né, Flávio? Então a gente jogava tudo que tinha de futebol. Esse sentimento que não conta nada pra mim, inclusive. Essa aí não é novidade, pai. Isso aí não é novidade, pai. Banir, expulsar. Pode excluir da vida digital, vai. Eu só não vou fazer isso porque é justamente isso que tu quer. Que droga. Pessoal, acho que nós terminamos de falar aqui dos nossos queridinhos jogos de 1998. Lógico que a gente deixou muita coisa boa pra trás, certeza ficou muita coisa pra trás. A gente adoraria ficar falando aqui, né? Mas ia ficar inviável, ia ficar um cast de 10 horas. Ia rivalizar com aqueles vídeos do YouTube que fica 10 horas rodando, sabe? Diferente deles, a gente ia ficar conversando 10 horas. Aquele que tem o carinha do saxofone. É, tem vários, tem do Senhor dos Anéis. Parabéns. O mais famoso, né? Parabéns. Tem vários. Inclusive, eu tô pensando em fazer um do Machine Cast sobre um tema que vai dar pra sair aí. Mas enfim. Lá vem. Então vamos aqui às despedidas e às considerações finais. Eduardo, mudou? Cara, 98 foi um ano bastante especial, teve na minha vida, nos lançamentos dos joguinhos, foi super foda acompanhar, teve jogos ali que ainda era aquela época da locadora, né, cara? Então a gente corria na locadora pra acompanhar o lançamento, pra ver a galera jogando, pra ver como é que tava as coisas, é... Cara, muito bom. Quem tiver a chance de jogar o que a gente indicou aí, jogue. Jogue, porque os jogos são bacanas. E é isso aí, valeu galera, nos vemos no próximo. Tchau. Quem não tiver a oportunidade de jogar, espera os remasters, né? O Play 4 tá aí bombando com isso. Flávio! É, foi muito, muito bom lembrar desses jogos de 98. Foi um bom ano para a indústria do games e endosso o que o Edu falou, cara. Quem tiver oportunidade, joga esses jogos que a gente falou, porque são bons jogos. Claro que para ti teria sido bem melhor se os jogos fossem de 97, né, Flávio? Daí valeria. É, porra, aí, cara. Ele tinha que zoar o cara, né? Existe uma mágoa, hein? É, ele tinha que zoar o cara, né? Na moral. O meu estudo, caraca, eu preparei roteiro e tudo, mas não, deixa pra lá. Spider! Ah, foi bacana aí, acho que o pessoal vai gostar das escolhas dos jogos, em sua maioria. E é isso aí, 98 realmente foi um ano icônico aí, uma geração que a gente, todo mundo aqui ficou feliz em participar porque se divertiu bastante. Então, é isso aí, e só pra vocês saberem, eu tenho F-Zero X no Wii ainda e eu jogo de vez em quando. Caraca, então, olha aí. Olha, falou. O problema é seu. Só lamento. Só lamento. Rapaz, 98 foi um dos melhores anos para a indústria dos videogames, cara. É aquilo que eu falei lá no começo, na abertura, cara. No ano que você tinha a final da geração 16 bits, na metade da geração 32 e o começo da era 128 bits com o Dreamcast, né, cara? O melhor videogame que existe até hoje. Sim. E tá aí, assim velho. Embaixo, rapaz, todo mundo sabe, não, eu nunca neguei. Dreamcast, não, pra mim, é o não, meu videogame da vida. O que falar de um ano que saiu Resident Evil 2, saiu Sonic Adventure, saiu Mega Man Forte do Super Nintendo. Uhum. Cara, saiu tanto jogo bom, cara. Gran Turismo 1. Ah, não, esse é 97. Não, saiu não. Aí. Saiu nos Estados Unidos, tá? Pois é, cara. Saiu tanto jogo bom, cara, que... O ano de 99 também, né? De 99 e 2000, mas o ano de 98 saiu só pérola também, né, cara? E fica aí, galera, jogar aí esse jogos aquele que ano gente... que esse é aquele ano que deixa o ano passado não. Fraco e o ano seguinte uma expectativa suprema. E a decepção é bem provável. Até os jogos ruins a gente chegou a jogar nessa época, né, cara? Como você falou aí, até os jogos ruins jogamos. Aí fica aí pra galera jogar aí, falou. Beleza. Bom, pessoal, então, 98 foi um ano excelente pra quem gostava de videogame na época. Inclusive, uma curiosidade que eu esqueci de falar aí, que em 98 eu comprei o meu primeiro PlayStation, né? Bem-vindo ao clube, eu também. Isso, 98 eu comprei o PlayStation e dali... Eu lembro até hoje os jogos, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Fatal Fury Wild Ambition, Fatal Fury Wild Ambition não, acho que esse é de 99, aquele Domination Mine, Twisted Metal 2, eu sei que eu comprei com 10 jogos, eu não lembro todos, mas eram só jogos top, com certeza, Tomb Raider 2 também, não lembro agora, enfim, então vamos encerrando por aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Queria te perguntar o seguinte, Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic no esquece de hoje? Aquele momento que você vai com... Você vai no bacião lá do tio, 3 por 1 real. compra 3 CDs, chega em casa, 2 não roda. Sabe? tá bom? É, Spider tá pensando é assim, esse. Pô, não me baniu ainda por quê? Não me baniu ainda por quê? É, cara, eu só quero deixar de existir, só isso. Enfim. Eu tô caçando o botão pra se banir, né? Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do MachineCast. Gostaria de falar a leitura de e-mails e comentários, mas não será dessa vez. Mas, me acompanhando aqui, Tim Blue. Fala aí, Tim Blue. E aí, Edu, como é que tá? Cara, gostaria de estar bem, sabe? Gostaria de dizer que nós temos 1998 comentários para podermos ler, 1998 e-mails para a gente poder falar que pela primeira vez selecionamos aqueles que nós vamos ler, porque recebemos demais, depois de termos falado aí de um ano fodástico dos videogames, porém, não recebemos nenhum e-mail e comentário de novo. Então, galerinha, o que que está acontecendo com vocês? É preguicinha de poder entrar lá no site, colocar um comentário? É o cast que vocês não estão gostando de jeito nenhum? É falta de comunicação nossa? Vocês estão achando que a gente não está dando feedback devido para vocês? Até eu queria comentar duas coisinhas rápidas, Edu. Primeira, se alguém manda um e-mail na semana, por exemplo, passamos aí pelo episódio 97, a pessoa manda lá na quinta-feira um e-mail referente ao episódio 97. Aí chega no episódio 98 e ela não ouve o e-mail no cast, é pelo simples motivo que a gente não grava os e-mails daquela semana. A gente lança o episódio na segunda e na terça-feira a gente grava o e-mail. Então fica pra semana seguinte, né? Por isso que de repente as pessoas podem estar estranhando, mas normal, vai ser lido, não se preocupa, a gente sempre lê tudo. Exatamente, tem só esse delayzinho aí, porque não tem tempo hábil da gente lançar o cast na segunda e terça-feira já tá com os e-mails ali gravando. É, até porque se eles lançarem na sexta a gente não vai ler, né? A gente já gravou. Então, não tem tempo hábil da gente lançar o cast na segunda e na terça-feira tá com o e-mail, porque a galera manda depois. Exatamente, segunda coisa. Eu lembro que naquele cast do comunicado lá, que o MachineCast ia parar, ia acabar, hiato, enfim, sei lá. Uhum. Que só o Darley Santos e o Thiago Ramos Melo que comentavam nos episódios e coisa e tal. Eles voltaram, comentaram aos primeiros episódios e pararam. Comentaram ali, se não me engano, 87, 88 e parou. Já faz vários episódios que eles não comentam. Aliás, ninguém comenta. Tanto que nem comentário no dia de hoje dessa gravação, nem comentário não tem. Não é, cara? Isso eu fico preocupado, cara. Será que a gente tá fazendo um conteúdo legal pra galera? Porque, gente, mesmo que vocês estejam no grupinho com a gente lá no Telegram, que vocês falem diretamente com a gente lá, é super divertido quando vocês estiveram lá no cast de A Dedanha, vocês participando com a gente lá. No cast do crossover, né, Tim Blue? Sim. A galera comentando, falando quem que eles escolheriam, quem que eles indicavam nos desafios e tudo mais. É super divertido. Só que não tem como a gente filtrar aquela conversa ali pra poder ler nos e-mails e comentários. Mas às vezes, em questão de 10 minutinhos, já passou de 200 mensagens no grupo. Mas assim, essas pessoas que estão ali no grupo até nem me preocupam, entendeu? Porque elas, de certa forma, elas falam, sabe, no Telegram, elas falam, ó, tava bom, tava legal. E só pelo fato delas comentarem o cast ali mesmo, já mostra um feedback de diferente, mas é, né? A gente sabe o que, que eles acharam ou não por ali. Exatamente. Mas as pessoas que estão no grupo é o quê? 20%, nem isso, do total de ouvintes. 15%, talvez. 15%, 10% do total de ouvintes. E o resto? O que, que o resto tá achando? O que, que os outros ouvintes estão achando? Entendeu? Né? Eu tenho recebido bastante mensagens em inbox de algumas pessoas aí, é legal. Esse tipo de feedback é legal. Mas espero que vocês mandem e-mail pra gente saber direitinho o que, que vocês estão achando. É importante, vocês não sabem o quanto isso é importante, né? Eu já comentei já naquele cast, inclusive, sobre a falta de feedback. Também foi um dos motivos pelo qual o Machine Cast parou na oportunidade. E a gente, obviamente, a gente não quer que se repita, né, Edu? Exatamente, cara. A gente produz material com todo carinho, com todo coração. A gente se diverte demais fazendo isso. E se diverte mais ainda vendo as reações de vocês, o feedback de vocês. Então, esse é o principal motivo. Por que, que a gente faz o podcast? Pra ganhar dinheiro? Não. Com certeza não. Hoje eu fiquei sabendo que tem um podcast grande aí que vai liberar conteúdo exclusivo só pra quem paga, só pra quem doa lá no, ou contribui lá no Padrim ou sei lá, qualquer outra coisa lá. Né? Isso aqui não tem. Todo mundo vai receber. Se ajudar, não ajudar, é indiferente, não faz a mínima diferença. Exatamente. Então... Mas a gente faz o podcast porque a gente gosta justamente da identificação, porque os ouvintes falando, pô, parece que eu conheço todos vocês de infância e coisa, porra, esse é o ponto, entendeu? A gente quer unir todo mundo, a nostalgia une todo mundo. Assim, nós mesmos, que nunca nos conhecemos pessoalmente, somos amigos desde pequenos, né? E muitos dos ouvintes também. Exatamente, cara. Então, gente, só para reforçar para vocês. Vocês podem mandar um feedback, um comentário lá no site machinecast.com.br. Vocês podem mandar lá no Facebook, no facebook.com/machinecast ou no grupo facebook.com/groups/machinecast. Se você mandar pra gente um Twitter, infelizmente a gente não vai conseguir trazer para ler para cá. Mas ficaremos felizes de receber o seu tweet, ou então de você marcar a gente em um tweet. O nosso perfil é o @machine_cast. E a principal, que é o e-mail. Você pode mandar para a gente no contato@machinecast.com.br. E você pode acompanhar também lá o meu castzinho do coração, Pode Brisar, que tem a edição lindíssima do Team Blue, tanto nas artes quanto no áudio. Se você quiser mandar um feedback, um comentário lá, é só você ir no site machinecast.com.br/podebrisar ou você pode mandar um e-mail para brisador@machinecast.com.br. E, além disso tudo, você precisa, se você quiser continuar acompanhando aí os áudios toda semaninha, toda sexta-feira tem uma brisa nova, bacaninha, você tem que assinar o feed lá do Pode Brisar, tem um feed separado. O feed antigo que estava junto com o do Machine vai ter só os episódios antigos. Os episódios novos, depois do hiato, vai ter só no feed novo. Então, se você procurar lá no seu agregador Pode Brisar, vai aparecer lá Pode Brisar sozinho e Pode Brisar Machine Cast. Você assina o Pode Brisar sozinho. Aí você vai ter a atualização semanal lá bonitinha no seu agregador. Além dos que já passaram, óbvio. Além dos que já passaram, exatamente. Tá tudo lá disponível. Então... É isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido esse cast. Espero que vocês estejam gostando. E vou pedir mais uma vez, mandem seus feedbacks para nós, que estaremos esperando com todo o coração. Sim, não esqueçam de também, né, de mandar mensagem ou de áudio ou de texto com assunto MachineCast episódio 100, né? Temos aí, exatamente. Temos algumas mensagens, alguns e-mails de alguns... Mas ainda são poucos, eu quero mais pra rechear aquele episódio de mensagem. Então não se esqueçam, deixa pra última hora. Aí, já foi 98, daqui a pouco passa 99 e acabou. Aí não tem mais como mandar. Exatamente, depois acabou. Não venha chorar o leite derramado. Então é isso aí, galerinha. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Tchau.